você, quero saber que perderam mesmo que esperar. Quero saber quem é que vai ficar tranquilo, perdido na beira do abismo sangrando. Se você pudesse ter alguém de joelho a teus pés, pra pedir o teu sinal, sussurrando todo o seu calor na tua orelha, procurando uma palavra que não fosse em vão, que fizesse você compreender. Abandono meu lugar, rasgando as veias, derramando meu amor pelas areias, para um círculo do sol adiante, a última alvorada em semblante, e na perfeição do céu, sem sombras, a gente vai. Quem é que vai zombar desse Deus trapaceiro nesse Rio de Janeiro? Quem é que vai anunciar a próxima atração? E o Iba pra lua cheia, gargalhada, os tormentos do mundo. Quem é que vai ficar sorrindo e jogando palavras ao mar? Eu vendo a terra toda estremecer. Saber quem é que vai guardar toda essa dor de ficar sozinho no convés sem a tripulação. Sou eu que abandono meu lugar, rasgando as veias, derramando meu amor pelas areias, anuncio do sol adiante. Alvorado teu semblante, e na perfeição do céu, sem sombras, a gente vai se encontrar. E das tripas coração, mais uma tarde, pra levar o meu amor pra eternidade. Meu amigo, por favor, me aguarde. Que a gente vai te encontrar. Eu abandono meu lugar, rasgando as veias, derramando meu amor pelas areias. Anuncio-me do sol radiante, a última alvorada em teu semblante, e na perfeição do céu, sem som. A gente vai. Se encontrar.